Aqui não falta sol, aqui não falta chuva. A terra faz brotar qualquer semente. Se a mão de Deus protege, molha o nosso chão. Por que será que tá faltando pão? Se a natureza nunca reclamou da gente, no corte do machado a foice, o fogo ardente. Se nessa terra tudo que se planta dá, que é meu país, que é? Se nessa terra tudo que se planta, que é meu país, que é? Tem alguém levando o lucro, tem alguém colhendo fruto, sem saber o que é plantar. Faltando consciência, tá sobrando paciência, tá faltando alguém gritar. Feito um trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado, nas mãos de quem só engana. Feito um mal que não tem cura, estão levando a loucura o país que a gente ama. Do machado a foice, o fogo ardente. Se nessa terra tudo que se planta dá, que é meu país, que é? Se nessa terra tudo que se planta dá, que é meu país, que levando lucro, tem alguém colhendo fruto, sem saber o que é plantar. Tá faltando consciência, tá sobrando paciência, tá faltando alguém gritar. Feito um trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado, nas mãos de quem só engana. Feito mal que não tem cura, estão levando a loucura o país que a gente ama. Feito mal que não tem cura, estão levando a loucura o Brasil que a gente ama.